uma rima louca, é tipo pau aprendizado, que muda todo quadro, deixa os mano ligado, que a vida cobra muito sério, e você não vai fugir, não pode se esconder e não deve se iludir. Toca na ferida, tipo um rap nacional, como fez o Mano Brown, revolução mental. O barato vai batendo no estéreo do meu carro, quando tá rolando um rap eu só escuto, eu não falo. Eu sou um cara branco que admira a negritude, e que vai sabotagem, nego aplique rap em rude. O que fala é atitude, atitude ali não falta. Sujo aí Sandrão, é os homens, não é escolta. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Vem comigo na trilha sonora, o sol brilha lá fora. Essa é gostosa, até um boom, é agora. Escorrega, mas não cai, mano, aqui não fica atrás. É só ideia forte, as rimas são demais. RZO, os cara, rima rica, rima rara. Os pode ficar de cara e a batida que não para. Tipo ideia como bala que vara a sua cara. As rimas de Sandrão e Elhão batem no meu coração, como se fosse um macabaço. Veneno é puro aço, levou aço um abraço. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Alô Chorão, já são 3 horas da tarde, é sabadão e não tem show, tô num pinote brabo. Cê tá ligado, aqui é raro, faltar com combinado, peguei o seu recado, quem é ninja não toma esculacho. Vários manos de mesa no aeroporto, escassos pelo esforço, injustiça em dobro. Perante ao povo eu não me acho, pois sim sei o que faço, favela pinta um quadro, eu sou um Picasso. É, os obstáculos, é greve, é roubo de carro, que é aquilo? Imprevisível, fim tão nítido, sinistro é claro. A cada dia um morto vivo, é tem que andar ligeiro. Tem maçarico e estupim, acende o tempo inteiro. Na fé quem é do corre, não se envolve, né Loki? Na fé quem é do corre, eu sei que sofre, pois se resolve. Chorão e Charlie Brown, sabotagem, na rima também tô nobre, pode crer. Aí, quem é ninja eu sei, não merece esculacho. Cê tá ligado, um abraço, é, mas aí mano, tô num pinote mais rápido que o aço. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. Sai voado, tipo marginalado, mais rápido do que o aço dos ratos. A mesma família de toda a família, a grande família da mesma família. Charlie Brown e meu mano Sabotagem, DJ Frank, a coluna banca, fica à vontade.